te beijar, de te amar. Deixe-me tocar teu corpo, deixe-me sentir o gosto de hortelã, da tua boca cor de maçã, de te amar. Cor de maçã, que te amar.